Vem aí a evolução. Novo show, nova apresentação. O novo Búfalo do Marajó. A evolução das aparelhagens. O comando Búfalo do Marajó. Dia 16 de maio, sábado na metrópole. Dia 17 de maio, domingo no recreio. Cobertura Siqueirão. O pássaro de fogo da saudade. Apoio Ambev, Zangues, Ortolite, Vladimir Costa. Lojas Carol Magazine, Carol Calçados, Souri e Salva Terra. NC Eventos, A3 Eventos. O majestoso Búfalo do Marajó está pronto. Vai encarar. Fala, libera já. É o Búfalo sacudindo a Amazônia. Falou. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que é. E mandar os terroristas, Gilda Rissa, um dia por ali, fala tabaco. Um dia alguém vai perceber, o amor que você dispensou. Sem futuro, não deu vaga. Esquadrão da Fumaça, um dia fala PDC. Se arrepender, sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece, nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vez é pra valer. Só quem sabe libera. Deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Banda AR-15, disparando sucesso. Já 31 de maio, minha vida, minha primeira hora de uma vez. Não, o VGC é nosso convidado. Pessoal! alcoólatra. Um abraço pra você, Jefferson. Faz o passinho do Romano. Gilmani G da Céu. Um forte abraço pra você, galera. Fala de puta. Abrindo o mix. Um abraço pra você também. Pode gregar. Fala, meu prefeito Badel! Caralho, porra! Obrigado, Bordalo! Um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Você igual o Will Smith, você igual o Will Smith, você igual o Will Smith, você igual o Will Smith. Tô na alegria e tô na alegria. Alô, GG da Nike, te liga na parada, garoto. Quem sabe fazer o chifrinho, joga a mãozinha pra cima agora. Meu parceiro DJ Neilson, obrigado pela sua presença. Já já é nossa parada no shampoo. Faz o chifrinho e dança. Faz o chifrinho e dança. Mão de pau. No Guadala. Alô, Cametã. Alô, do Mara. O rei da farinha. Está ali com a gente. O meu parceiro Nilson da NN Chitões. Patrick e Pablo Farias. E a Geuni de Castanhal. Joga todo mundo. As mãos no céu. Vem que a galera tá curtindo. O animal não tem a reda. Te seguro, o bicho vai pegar. O animal vai chifrar. Eu vou falar quem vai tocar. Gilberto Coimbra, Dário Monteiro. Um abraço aí pro Beto Ribeiro, David Gama. Assessoria do deputado estadual Biro Sabuca. É o búfalo do Marajó. Basta que o Badala já chegou. É o búfalo do Marajó. Faz o chifrinho que o Badala é show. Joga a mãozinha pra cima. Meu parceiro Márcio e a galera do Ciborgue de Bichura do Pará, fala de lá. Moleques doidos, sou na área, todo mundo se ligando. Olha o escadão da fumaça na área. DJ Gina, o insuperável. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E o que devagarinho? O Nini Bag no calado, o Nini Ronilson da carreta poderosa comissada. O Nini Rodrigo Show. Fala, Rodrigo! Essa vai especialmente para todas as meninas. E meu parceiro Nego Nino, um abraço pra você! E aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cintura e deixa aí até o chão, vai. E parceiro Jacques Oliveira. Essa bunda no chão, vai, vai. Já de saída, uma riada pra Paragominas, né? Bate essa bunda no chão. O top moleque do passeio. O nosso secretário de cultura do município de Bichura, no Pará, grande detor. Receba aquele cumprimento bacana, viu, garoto? Na cinturinha de Nelson Cobra da Água, ali, São Miguel. Cinturinha, deixa aí até o chão. Para, garoto. Pra cima! Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Maravilha, gente, até 4 da manhã, não esquenta a cabeça. Não é uma simples paradinha dessa que vai atrapalhar a sua festa, não é verdade? Quem veio pra curtir o Búfalo do Marajó, joga a mãozinha pra cima aí, Jó. Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e faz, e faz, e faz, e faz. Bora curtir assim, ó. O Adriano Mix da família Extreme Digital. Um abraço pra vocês também. Valeu, passado pra buscar. Só quem sabe libera, mãe. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais. Ficou pra trás. Eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata meu DJ. Vem, meu amor, com a gente pro Badala. Lourinho da família sem perdão. Esse som é da moçada. A gente vem, meu parceiro Messi. A gente não. Um abraço pro Flávio, Fazer um Jairo, Marituba, e mãe do Rio, Manaus. Na moral, com os kids e família Mirizal. Na moral, eu vou na moral, com os kids e família Mirizal. Joga você pra cima, joga você pra cima, bora cima. O animal. Meu parceiro da TAP do posto. Um abraço pra você, obrigado, fala Henrique. Jacó, um abraço também. Entrega o coração. Que louco por ali, ó. Campeão da Gigana 2015 de Bairro Rio, Rocha do Crio. Queria saber, pinta e borda com você. Acho que pedi foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar. Alô, Val da Vidraçaria! Antes de fazer qualquer besteira. O nosso futuro vereador, obrigado, viu? Não, não. O capado, o águia sonora lá de Concórdia, fala capado! Mas vou ficar com alguém só pra mim. Joga você pra cima agora, bora com o chifre! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! É o animal aniversário de Mãe do Rio! Do Marajó, o animal que conquistou o Pará! Quem é do Paysandu, dá um grito bem alto aí, vai! E quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima agora e dá-lhe um grito! Obrigado, meu prefeito Badeira! Pra cima! Nosso deputado Bordalo por aí também, do camarote, né? Prefeito Badel, se fosse possível daqui a pouquinho, eu queria que você viesse aqui com a gente. Subisse aqui no nosso búfalo. Até porque essa festa aqui é nossa, é do povo de Mãe do Rio, viu, Badel? O animal tá na área, tiringa aí, ó! Bota o copo pro alto, vamos beber. nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô parceiro de DJ Juninho consagrado. Vamos ver. A família dos terroristas do Norte. O bolo, os mafiosos, lá da Guarapara, o colabor. Pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Escuta essa champanhe. Tá tudo liberado e eu tô de facão. Empina aí, novinha. Rebole, vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota aí o do sol, velho. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Marque de Belém, Cabine dos Humildes, a Bianquinha das Melissas, Valdian dos Cais, Jamais, Jardalão de São Taquicista. Pediu pra parar, parou! Que não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ouvir. Até 4 horas da manhã, nosso prefeito Amadeu já assinou embaixo. Obrigado, deputado Mordalo. Enfim, bora curtir o David Câmara desse jeito aqui, garoto. Pra galera dançar, ó. Te liga aí, ó. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Impregnados de Bichuna, essa história num poço. Thiago Santos, Breno Barão, Lolo, Davidson, Mestru, e o Francisco de Bichuna por ali, ó. Que sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. E agora? Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na. E você no bate, tá 105. Agora 150, mal criada. Eu bebendo gela, tomando cirote. O aniversário dele, parabéns, viu, Delberti? Só dando virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que Nina não é brincadeira. Nina Gidepan, comemorando seu aniversário, né, Neil? Parabéns pra você, Nina! É o território novo, música nova do Safadão MC. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Gezinho, valeu, Ashley! Você não tem juízo, fez o que fez e vem me pedir pra voltar. É o de chupagê. Você não merece 1%. Meu prefeito Badel, chega mais, garoto! Jogou nessa história no poço. Já tá aqui por sinal, né, Badel? Sobe aí, rapaz! Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. E aí? Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada. Só dando um virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote. Eu bebendo gelo, tomando virote, curtindo na balada. Só dando um virote. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Olha o homem já por aqui, alô Babel. O homem é bom, o homem é espetacular. Bora curtir o forrozinho, garoto. É pra tocar no paredão da moça flor. Já já tem o show do animal. Xeringa! Badala! Danilo da família sem futuro de São Miguel. O Lirei Biel considerado Léo Marcos curtindo também. Quando ela chega para o baile pedindo um beijo. Rodrigo Show. Ela é tipo paniquete. Alô, Rodrigo. Ela é sexo poderosa. Galera da Porto de Subição. Família mandada por ali, ó. Juntamente pintada, só bebê que vai chama na taça. Essa menina chama quente, é maneira experiente. Thiago Garcia, ali da Thiago. Nova cena, no camarão ela senta. Fala tipo o Thiago Giovanni G da Céu. Remix. A bela que é fácil ser feliz. E de galo tem que ser. Pode chamar que eles vêm. Tá no giro de rio, ela toca. Já nesse domingo, né? A terceira trilha lá de Calmoche, de mãe do Rio. No plus, forte. É bacana essa trilha. Pra cima! Tem a Mari Black. Já tem um show, viu, Marcelo? Tem a Mari Black. E tem Mari Black. E tem viagem, só pra retocar a imagem. Pra um, dois, três, chega para o baile de vestidinha de rádio. Ela é tipo paniquete, destaque na cama na sexo. Que tamanho que ela sobe, ela desce. Que tamanho que ela sobe, ela desce. Que tamanho que ela sobe, ela desce. Que tamanho que ela sobe, ela desce. Poderosa. Esquadrão da Fumaça. Um abraço aí pra família de Estão. Onde passa incomoda. Enjoada na mente virada. Só bebida que lanchona na taça. Essa menina é chapaca. É bandido experiente. Vem. Estreou isso, Zanai. Por ali, ó. Nova cena. Esquadrão da Amarela cena. Foca, legal. Vem, vem. E a minha galera do hotel, o São Miguel do Guamá. Para curtir de liga. Na popicela e pino bumbum. Paredão, pais e filhos. Na popicela e pino bumbum. Fala, mão de paca. Pode querer pedecer por ali também com a gente. Na popicela e pino bumbum. De tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolé. Bora, Badeu! O homem é bom. Com o rei das cabritinhas. Desde a época do cruzeiro. Eu sou por ostentação. Bebo caninha do engenho, mas da conta. O maior aniversário da região, viu, rei das cabritinhas. Parabéns aí, viu, meu bebê? Solteirão. E bota meu. O boiú, o Helder, chupa o gelo. Na popicela, perto do bumbum. Cametá, rei da farinha. Não, moça. Um abraço pra você, obrigado, viu? Na popicela, empina o bumbum. Olha a ronda, Gabis, o do Brasil aí. Na popicela, empina o bumbum. E o paredão, fio traçado, rasga. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolé pela cidade, correndo as cabritinhas, desde a época do cruzeiro. Eu sou por ostentação, bebo caninha do engenho, mas na conta tem 1 milhão. Sou o rei das cabritinhas, o meu nome é Solteirão. E bota meu CD pra tocar no paredão. Na popicela ele pira o bumbum. E a galera da NN Extintores, meu grande parceiro Nilson, obrigado pela sua presença, obrigado por estar juntinho, viu, Nilson? Ele pira o bumbum. Melhor carnaval no Porto das Dunas. Arena Sertões. Na popicela ele pira o bumbum. Alô, Gaguinho! Na popicela ele pira o bumbum. E se eu tocasse desse jeito em Mãe do Rio, ó? Quem nunca levou um chifre, coloca a mãozinha pra cima e dá um grito aí, vai! E quem já levou um chifre, faz barulho que eu quero ouvir aí, vai! Pra cima! Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o... Assessoria do deputado estadual, Minas Nova. Por sinal, está em peso comemorando junto com a gente o aniversário de Mãe do Rio. Hélio Monteiro, Gilberto Coimbra. Alô, meu futuro vereador de Marituba, David Câmara. Pra cima! O sol secando. Abra o mix da W do Posto. E a galera da moto de São Miguel. Olhar, sou eu quem cuida e te peço, por favor. Não chore nunca mais, amor. Alô, Rogério, show! Oh, calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você. você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. E se eu tocar essa aqui, ó? Sentado nessa mesa, só um copo de cerveja. Quem acredita em Deus, coloca a mãozinha pra cima aí. E essa casa está tão cheia. Joga a mãozinha pra cima, quem acredita no Papai do Céu. Balança pro lado e pro outro as mãozinhas. Balança pro lado e pro outro pra ficar bonito o aniversário de Mãe do Rio. E hoje está fazendo um ano aqui no meu calendário. Sucesso, viu, Madel? Parabéns aí pelo município. O dia e o mês, foi a primeira vez. Meu parceiro Vitor, Shawan, galera de Bijuna, fala aí, Deus! De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E quem sabe libera o gogô agora pra cima. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Eu não quero nem saber, vou tocar assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, vamos na coxinha agora, pô. Atenção na minha equipe de apoio. Filho! Rapidinho! Ali na barraquinha, viu? Vamos lá! Sim, bora embora e vem com aquele rebolado. Vem dançando no embalo, vem curtir a noite inteira e vem chegando. Confere do ar! Um abraço pra você! Obrigado pelo carinho! Coladinho! Alô, aí, o seu Juninho! Valeu, garoto! Porque eles estão chegando pra agitar a sua festa. Júnior conseguiu. Lourinho da família sem perdão. Mestre de São Domingos. Apolo, e a nave vai subindo. Aí o Sul da Pedreira, o Tisson taxista. Pode crer. Vai subindo. A nave do som agora está de volta. É o Rubi, é o Rubi. A nave do som agora está de volta. É o Rubi, é o Rubi. A nave do som vai decolar. Abrindo as suas asas, girando sem parar. Esse é o Rubi, sempre inovador. E a nave do som, agora voltou. A nave do som, agora está de volta. É o Rubi, é o Rubi. A nave do som, agora está de volta. É o Rubi, é o Rubi. Se liga aí, bora, Rubi! chicotada, vai meu bom falou. Dá-lhe a chicotada, ali. Joga você pra cima e puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Bora badala, bora badala, bora badala, bora badala, bora badala, bora badala. Como é que é? É o carretel e o treme com o zigue-zague. É o carretel com o treme com o zigue-zague. É o bom falou chegando e dominando. É o búfalo sacudindo a Amazônia. Treme, treme, treme, treme. Sobre você, senhor! O The Best das Produções. Agora, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Treme, treme, treme. Hoje é tempo de parar com Minas, né, Thiago Garcia? Se liga aí, vai! Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Deixa seu like, bula ali, ó. Treme, treme. Para, para, para. Treme, treme, treme, treme. Ô, menino, que negócio é esse, meu filho? O maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco e Isabelense. DJ Cadu! Que negócio é esse, meu filho? Tique, tique, tique, tique, tique na bazuca. Eles e Juninho, todo mundo. De novo, diretoria. Já sempre a gente na parada. No seu aniversário, viu? O menino todo mundo se assusta. O DJ que sacode em todo o estado do Pará. O DJ que sacode em todo o estado do Pará. Alô, Marcelinho! Menino, todo mundo vai vibrar. LG Juninho, todo mundo. Joga a mãozinha! Agora, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme. Aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça Juliano de Jutão de Paragominas. Um abraço pra vocês também, Paulinho. Fala, Diego, chega rápido. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. O que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Bora curtir, Tiringa Cima! Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Era, era. Dia 30 de maio, aniversário do DJ Direi, do Corsa Teimoso. De noite eu tô solteira. Não se veria brilhante, o palco do espetáculo de Direi. De noite... Pra cima! Alô, Brauri! Copinha, sapatinha, hoje eu te amo, Morias. Sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu duvido. Alô, Jennifer. Fala, carioca. Eu deixo o prazer. Eu duvido. Fora, Wilson da Pedreira. Te liga. regatas do quilômetro 14. Já colhe os joelhos e apura ali também. Serão Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui.